para mim sua melodia. Me convida a repetir sem temor a cada dia. Cura o meu viver, não me deixe esquecer que eu sou. Diz que eu sou seu. Mariana Valadão. Escamas em meus olhos me impediam de enxergar. Diz que eu sou, canta ele, eu sou, eu sou. somos dele e somos um.